Almost Jesse. Jesse. Pega, Jesse. Jesse. Olha lá o Jesse. Nunca sei. Vamos lá, vai. 1, 2, 3. Bíblia Nova. Vamos, Bíblia Nova. Lucas 6, versículos 32 até o 36. Amém? Vamos lá, Jess. Fala assim: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, nós, como discípulos, devemos entender o que é amar perfeitamente um perdido, né? É realmente fácil, como até a Ju compartilhou, né, junto com o Pedro, é até fácil a gente amar nossos irmãos, né, no qual a gente tem convívio, né, a gente compartilha das mesmas convicções, mas é muito difícil amar alguém que é perdido e está totalmente orgulhoso no seu pecado, né? E Jesus foi totalmente justo aqui na Terra, né? Nem por isso ele deixou de ser misericordioso com os perdidos. Em Mateus 9:13 ele fala que veio aos pecadores, ou seja, a nós, né? Ele nos chama à perfeição. Em Mateus 5:48 fala que temos que ser perfeitos assim como o Pai Celestial, que vocês são perfeitos. Então, a busca pela perfeição nos leva à misericórdia, como a gente pode ver em Lucas 6:36. Então, Deus, ele é justo. Ele é perfeito porque ele é justo. E também ele tem graça e misericórdia. Se a gente trata com frieza ou com diferença ou orgulho dos estudos, a gente não alcança a perfeição com Cristo, né? E algo que me faz muito pensar nisso é realmente como a gente pode ajudar, né, as pessoas, os perdidos, né? Porque a gente também era perdido. Então, algo que tem que estar muito latente no nosso coração é como a gente pode ajudar essas pessoas, né? Tem uma escritura muito legal também, que eu separei lá em Judas. Vamos ver se... Judas, versículo 21 até o 23. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, nós recebemos a misericórdia, nós perdoamos nossos pecados no batismo, né? Mas ainda precisamos dele para poder alcançarmos a vida eterna, né? Então, justamente por isso, devemos mostrar misericórdia com temor e amor aos perdidos, né? Então, eu quero animar cada um aqui a usar diariamente dessa misericórdia que nós recebemos como discípulos, para que a gente possa também ajudar os estudos, né? As pessoas à nossa volta a também enxergar essa misericórdia na nossa vida, né? Então, é isso que eu queria transmitir a vocês. Amém.